Hoje não apertei rec pra falar de Allan Kardec. Se prepare pra história espiritual. Sente o velho, vampira espiritual, magia negra, ritual. Essa fila, e o nome desse demônio impuro é Drusilla. Grande iniciada dos templos sexuais romanos. Puxaria, magia negra, putaria, assim como pensamos. Agora tu vai sacar os rituais sexuais. Encarnada do seu corpo, sua missão foi dada mais. Sugou a energia da alma dos homens que fez sexo. Com a energia o corpo rejuvenesceu com tudo certo. Mentor nenhuma fez reencarnar de volta a energia espiritual, assim então segue exposta. Se tornando então outra discípula de Satanás. Volta pra destruir o mundo mais mais. Defende prostituição, aborto, promiscuidade. Se o mundo tá assim é que existe de verdade. Vampiro sanguinário, só em Hollywood. Se Drácula existiu foi de boa atitude. Vampiros espirituais louvados do ocultismo. Amas poderosas unidas ao satanismo. Vampiro sanguinário, só em Hollywood. Se Drácula existiu foi de boa atitude. Vampiros espirituais louvados no ocultismo. Almas poderosas unidas. Cabelos negros, olhos azuis que os seduz. Ela tá solta nesse mundo reinando de coisa ruim. Cuidado com a luxúria, você aí pode atrair. Incentiva mulheres casadas a sair e trair. Se você acordou essa manhã com esperma espirrado, lembrando do sonho erótico, tenha cuidado. Você foi sugado, Drusilla, rainha sexual. Se alimentou de suas fantasias, causando mal. Assim então sugando sua energia, como se você tivesse apaixonado por vadia. Ela é encarregada pelo que se passa na sua TV. Ela é vadia que rebola pelo pornô do DVD. Pela gravidez precoce, pela pedofilia. Pelo incentivo da vadia que destrói sua família. Pelo sexo livre, pelo homossexualismo. Pela vulgaridade, pelo funk mais fudido. Vampiro sanguinário, só em Hollywood. Se Drácula existiu, foi de pouca atitude. Vampiros espirituais louvados no ocultismo. Almas poderosas unidas ao satanismo. Vampiro sanguinário, só em Hollywood. Se Drácula existiu, foi de pouca atitude. Vampiros espirituais louvados no ocultismo. Almas poderosas unidas ao satanismo. Compendium Maleficarum.